Segunda estação, inverno, chuva. A estação setembro e outubro, novembro, vem o outono. Entra o nosso janeiro, entra o inverno do povo hebraico, judeu. E ainda é o primeiro semestre de chuva. E é o tempo do início do ano nosso, é o tempo de cobrir de oração o que foi profetizado, é o tempo de regar as sementes, é o tempo de fazer a provisão necessária para o cumprimento da palavra profetizada, o tempo de ver as sementes gerando seiva, gerando vida, gerando graça. A palavra do Senhor diz em Efésios 2, assim como não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Primeira estação, outono, assim como o ciclo de crescimento da árvore, a primeira estação diz respeito à semente e raiz. Você proclama a semente, lança ela em terra e ela vai criar raízes. O Senhor está nos dando e tem nos dado nesse período ainda o que vamos fazer, o que vamos caminhar no próximo ano. O Senhor está nos dando e vamos caminhar na continuidade da obra do reino nesse lugar, com as células, com a escola de discípulos. E o Senhor já tem tudo isso planejadinho para nós e já estamos profetizando. É o ano da frutificação. O Senhor nos deu, nesses últimos dias, talvez um mês ou dois meses, uma série de medidas aqui de organização, de reordenação, de estudo. Estamos caminhando com cada irmão, Naum, Kelly, a Isabela na internet, o Marconi, a Andréia, eu, a Dani com os irmãos do Ministério Infantil. Estamos caminhando, assim, naturalmente, num roteiro de produtividade, de alvos, de metas que estão estabelecendo o caminho do Senhor para a nossa vida nesse ano, e o Senhor já nos deu isso, é a semente lançada e as raízes que estão brotando. E essa segunda estação, que é a estação de chuva ainda, onde o Senhor diz em Efésios que o edifício cresce, é a estação do galho e da seiva. Na série, na continuidade do crescimento da árvore. É a estação que nós vamos entrar agora, em janeiro, fevereiro, não para saber o que vai acontecer depois do carnaval, mas para trabalhar na estrutura de tudo aquilo que Deus quer dar. Irmão, isso não é só para a vida da igreja. Deus está gerando isso na vida da igreja, porque nós estamos caminhando na presença do Senhor, e Ele está gerando isso para nós mesmos, desfrutarmos da nossa vida pessoal. O Senhor vai te dar nesse ano oportunidade de caminhar segundo os costumes dele, e quando você chegar, e quando nós celebrarmos a festa de tabernáculos, no finalzinho de setembro, aqui nesse lugar, ou no outro lugar para onde o Senhor vai nos levar, você vai trazer nas mãos frutos benditos da área material, financeira, profissional, você vai trazer frutos benditos da sua vida ministerial, da sua família, e você vai saber que Deus gerou uma colheita abundante nesse ano da frutificação, e você vai ter nas mãos: isso é o que eu vou plantar para o próximo ano. E nós vamos descobrir que tem um ciclo anual, segundo as estações de Deus, que funciona precisamente. Mas nós vamos mudar os nossos hábitos. É interessante que nessa estação do inverno, da chuva, que é essa segunda estação que diz respeito ao galho, à seiva, diz respeito ao aquecimento, a provisões, ao alimento, à comunhão, o Senhor nos mostra que o povo de Deus estava lá no livro de Ester, preso, escravo na Babilônia. Eles até poderiam sair, mas eles ainda estavam escravos daquele sistema e não voltavam para a terra. E Deus permitiu que fosse dado um decreto que todo o povo judeu fosse morto. Então o Senhor levanta Ester, e Ester salva o povo. Ester gera um outro decreto lá através da sua intervenção no rei Assuero e salva o povo, e o povo é liberto, e cria-se uma festa chamada festa de Purim, que é a festa de comunhão. Fomos salvos, Deus nos preservou. É uma festa alegre, bonita, de comunhão, que é exatamente a marca dessa estação. Se é inverno, se é chuva, nada melhor do que comunhão, aquecimento, estar juntos. Por isso Paulo vem e diz que a igreja funciona assim. No tempo certo Deus dá crescimento, edificação, são os galhos, é aquele tronco crescendo.